teu socorro presente na angústia. Confie nele, tudo vai se ajeitar. Deus, escuta agora minha oração. Estou vivendo um tempo de muita pressão. Eu preciso de ti. Eu já tentei de todo jeito, mas não deu. Esse fardo tão pesado eu entrego em suas mãos. Só tu podes resolver. Tá tão pesado, tá doendo tanto. Eu não suporto mais, eu não vou conseguir. E tudo que resta são as lágrimas. Ah, meu querido, Deus viu lá na frente o que você não viu. Decida confiar 100% no Senhor. Assim como Abraão, quando estava com Isaac subindo o monte, ele sabia que o Deus provedor iria se manifestar. Seu filho diz: eu estou vendo a lenha e o cutelo. Onde está o sacrifício? Abraão contra a esperança.